Controle, bom dia, tá? 3663, decolado na 3, por favor. 3663, contato radar na decolagem, subo para o nível 340, direto Lever. Positivo, 340, direto Lever, plan 3663, muito obrigado. Patrulha 04, sob condições visuais, 500 pés, ajuste Salvador no 020, confirme o local de sobrevoo. É próximo ao hospital do subúrbio, senhor, até de tentar um acidente naquela região ali. Tente o patrulha 04, reporte no local de sobrevoo para a frequência livre. Fique atento a helicóptero na região de Cajazeiras, à sua esquerda, 4 milhas, mantendo 500 pés, em Robson 44. Tá, senhor, só fica atento ao tráfego 04. Toma ciência do 04, Mike Leto comigo. Voo no 60, decola no 0, curva esquerda, na saída Momo, transição VATAP 5421 e 1208, controle azul 27 no 4. 27 no 4, cotejamento correto, chama pronto para estiver cancelamento da parte 3. Faremos. Salvador é o azul 2770, autorização para pulo de seguro. Centros 304. Transmissão para Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 28, confirmando 28, 228. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, bom voo. 28, 260, obrigado, bom dia. Isso. 3, 1, 2. China 3, 1, 2, contato radar, subo para o nível 1, correção, nível 3, 5, 0, direto de Jambo. Desde que seja oficial, obrigado. Cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. Sou de pé, cedendo, eu vou entrar pronto, pátio 3. Só para o meu quilo, você é Lima, estou sob contato radar, 50 milhas, oeste do VOR Salvador, em descida para o nível 050. Reporte quando na chegada mano. Gente, passará na chegada mano, se quiser. Então, 3259, livre decolagem, vento 130 graus, 119. Cliente livre decolagem, vento 3259. Ah, Lima, condições de voar turno, descer para 2 mil pés e completar o procedimento? Afirmativo, voar turno, se quiser, Lima. Gente, é o número 2 agora na aproximação. Gente, se quiser, Lima. Voe na Prodiara Caju, da presente. É 302, Prodiara Caju, senhor? Afirmativo, Xanema, é 302. Obrigado. Estabilizou, voo no 630. Gente, voo no 630, fica atento ao tráfego agora, posição de 11 horas, 4 milhas. Mantendo que as pés no Robson 44, nem interferirá com sua aproximação. Complete a aproximação, chantou em 1895. Esse tráfego 1895, voo no 630. Controle Salvador, bom dia, 3859, na Arbora Elétrica, cruzando 1300 metros. 3859, contato radar, subo para o nível 360, direto elétrico. 360, direto elétrico, obrigado, 3859. Voo no 630, última aproximação, reposto trimestre lá, visual campo. Machado, checado, visual. Livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 109, 1630, tá bom? Livre pouso no 0, voo no 630. Vou acreditar essa informação à esquerda, dois tráfegos, helicóptero, que não vai ter filho. Sim, você tem que ficar assim. 04 desloca o tráfego a posição de 2 horas, 1 milha, 104, 7, 7, 7. Mike Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu, na escuta. Desloca o tráfego à sua frente. Desloca o tráfego na final apenas, Mike Juliette Romeu. Visual agora com o 04 às minhas 3 horas. Tenente, Mike Juliette Romeu. Patrulha 04, controle. Tá na escuta, tá no traseiro direito da aeronave do Robson. No, já estamos em cima da ocorrência, vamos pra pouso aqui. Patrulha 04. Vai reportar a nova decolagem 04. Mike Juliette Romeu interfere na aproximação. Negativo, Mike Juliette Romeu. Apenas coordene com a patrulha 04 a situação da decolagem do patrulha 04. Atento ao 04, se necessário desloca para facilitar a aproximação do mesmo. Controle, Vila Serra Lima vai efetuar um desvio de 10 graus por 5 milhas. 7 km Serra Lima, reporte ao término, reapoando o Duna. Gente. Papapá Lima, Romeu Juliette, controle. Vila Lima Juliette, go ahead. Papapá Lima, Romeu Juliette, Cognite End, Fent Flight Level 050 via Mari Arrival, QNH 1020, reduce speed by 250 knots for approach. 0502, 50 miles, reduz, Lima Juliette Romeu. Lima Romeu Juliette. 3663, agora com centro Recife em 125.1, alterna 133.95. Ok, 251.3395, centro Recife, obrigado, bom dia, senhor. Igualmente, bom dia. Valeu. Lima 312, chama centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Pode vir, pensa, não consigo copiar não. Afirmativo. Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, Xené 63, 12, obrigado, senhor. Boa. 1 quilo Serra Lima já na proa de turno. 7 quilo Serra Lima. E agora no 630, liberou? Fono 630, táxi via Alfa Juliette, estação 06. Alfa e Juliette para o 06630. No controle Salvador, aciona identificação, desça para 4 mil pés na proa de Alagoinhas, o ajuste é 1020. 4 mil pés, proa de Alagoinhas, 1020, no ajuste, gol 1621, pode voar bom? Está presente com a Bonf, o gol no 621. Está presente, Bonf, obrigado, gol 621. Atingindo 050, Cruz Serra Lima. Presente, Cruz Serra Lima, foi autorizado 2 mil pés livre LS, reportaria estabilizado por controle. Presente, reportaria estabilizado, se quiser. 3859, chame Centro Recife em 126.85, alterna 12, questão. Desconsidere, chame Centro Recife em 128.8 e 126.0. 288 ou 260, uma boa, um bom dia. Bom dia. Kilo Serra Lima estabilizado no localizador. 7 Kilo Serra Lima, complete aproximação, chame Torre 1-8-95. Torre 1-8-95, Kilo Serra Lima. Papa Lima, Romeo Juliet, descend to 2000 feet, 1-8-1-0-2-0, cleared, IOS X-ray, final approach procedure, runway 10, report, step shed on the localizer course. 2000, ILS X-ray, clear, 1-0-0, report separation. Papá, November, Iridia Vito, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1020, chegada, F. Salvador Bandido, 1-648, desado 1-0 para 1-5-0, sempre para Juliette. 1-648, controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1-0-2-0, voe rápido da presente. Identificou, desça 0-5-0, 1-0-2-0, voe rápido, 1-648. Final da pista 7, ajuste 1-0-2-0. Gente, reporte na final da 197, gente do traço, tem o mesmo podcast. Ajuste 1-0-2-0, que eu quero. Para a final da 17, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, livre de pouso, pista 17, vento 1-40 graus, 1-0-9. Gente, Kilo Serra Lima. Identificação, desça para o nível 060, ajuste 1020, está presente voando ITAP, chegada a mar, inicie redução 2509. Mateus, 060, voando ITAP, fica no zero, chegada 6250. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Yankee, uniforme. Informa o termo do reboque na posição 11, parte principal. Cliente. Claro, bom dia. Zero Lima Lava Juliet. Runway 10 Lima Lava Juliet. Roger, Sensor. Juliet. Lava Juliet informs traffic 11 o'clock, 3.6 knots, Calmayas maintaining 500. Switch, Romeo 44 will not interfere on your approach. Complete the approach, contact tower 118.95. Roger, Lima, Romeo Juliet, 118.95. Have a nice day. Volume 21, Voituna, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, livre LS, reporte estabilizado. Luna, descendo para 2.000, no 020, no ajuste, reporte estabilizado. Para o pushback acionamento, azul 27 no 4. Azul 27 no 4, autorizado no parte 3, chama táxi. Chama táxi. Salvador Tower, good morning, Papa Papa Lima Lima Juliet, ILS X-ray. Salvador Tower, Lima Lima Juliet, check gear, clear to land when you are in, wind 150 degrees, if 9 knots. Gear down, Lima Lima Juliet. We are clear to landing, runway 10. Affirmative, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Lima Lima Juliet. Lima 250, controle? Lima 250, vai chegando. É agora o número 4 na aproximação, quando sair e manter a presente velocidade da oitava? Lima 250, controle? Se mantém indicado agora hoje, né, Lima 250? 250. Afirmativo. Vai manter então, até oitava 250. Prossiga, novembro de Avito. A intenção é falar sobre bombas, então pedir para a visão para a 7 novembro de Avito, reporte para o cancelamento. Após o final, anima 0. Hugo, número 43, após etapa, pode prosseguir 2.000 pés? Isso agora é 3.000 pés, livre da restrição de altitude em etapa. O ajuste 1020, Gol, número 43. 3.000, ele vem, obrigado. Salvador Azul 2770 para pushback e acionamento, parte 3. Azul 2770, pois aeronave da companhia na saída da guarda, autorizado pushback e acionamento no parte 3, chama táxi. Posso passar da companhia na retaguarda, livre pushback e acionamento 2770. Lima Romeo Juliet, grounded 49, if you get to the right and call out 121, this low one. Meia 311, livre decolagem, eu tô no 30 graus, 120. Eu amo muito dentro do copy. Point 1, this low on ground, Lima, Romeo, Juliet. 1895, azul 2704. Vamos on ground, passa a mapa de Romeo, Juliet, aqui to the left, to Arizona. Papapá, Lima, Romeo, Juliet, confirm Napa. To Arizona, Lima, Romeo, Juliet. Roger, do a taxi via taxi Alpha, report before the taxi Juliet. Roger, via Alpha, report for Juliet, Lima, Romeo, Juliet. Confirm, chama só. Charlie Sierra Romeo, prossiga. Não compreende, eu poderia repetir? Um 208, bom voo. 208, obrigado. O número é o seu motor? Ininteligível a transmissão. Eu tô em algum 621, só confirma meu vento, cara, por favor. No 621, 140 graus, 11 nós. Obrigado. Delta Lima, agora sim, prossiga. Tô pronto, cópia. Gente, pronto, cópia. Só botamos Lima Vitor Delta autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, ventos 17. Decola da pistola 0, apoio decolagem curva direita na saída Arbor Transição Elefa. Transponder 5446, controle 120.8. Papagango Lima Vitor Delta, contingenamento correto, acionamento e táxi, chame a torre, ano 8, décimo 95, ajuste no 020, confirme todo. Sente. Lima Romeo Juliet, aproveite Juliet, April 1, reporte taxi Lima. No 621, fala 52 direito no 21. 5 direito, 21. Confirma, seu pai? 1, 2, 1, 21. 1, 2, 1, 1. 6 horas e 30 de autonomia, alternando vitória. É 250, deixa para 2.10, nível LS, reporte estabilizado. 2.10, autorizado em LS, reporte estabilizado, chinê 6250. 2-0. Afirmo, pátio 3, pátio fundo e ponto 0, rodaria 2, 2, 4, 5, Paulo Salvador, bom dia, bom na 62 zona. Bom na 62 zona, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 62 zona. Passa. Bom, no 648, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, no 0 nosso. Livre pouso no 0, boa, no 648. é o azul 2770, atingindo o ponto 0 no 0. 2770, azul, motor 6, espera. Mantém. Azul 271 e 4, motor geral da curta, ali, mantém. O azul, posto 09, ali, mantém, 271 e 4. 621. Lula 621, ingresse Juliette, portão 09. Juliette, 09, 621. Tá, Sete shampoo, 198, decimal 95, 98. 198, 95, obrigado. 2, 92, muito bom dia, papapá, para poder entender. Bom dia, última aproximação, e posso aqui o caminho 7? Novamente eu vi contato com a UTS da Nacional. Deixa eu continuar a aproximação e lá, não tem seu esposo. Novamente eu vi contato com a UTS da Nacional. Ô, Salvador, muito bom dia. Voo 2065, ciência de informação de teste, posição no zero, autorização Guarulhos. O 2065 prepara da Elia da Mótila e aguarda a cópia. Da Elia da Mótila aguardando a cópia, o 2065. Horas, 3 milhas, mantendo 500 pés em Robson 44, não interferirá com sua aproximação. Chame a Torre Salvador em 198, decimal 95, bom pouso. Sente do tráfico, negativa visão, 1895, chame 6250. Azul 2714, livre de colagem, vento 150 graus, 1-0-9. 2714, livre de colagem. Livre de colagem, Brasil 2714, confirma. Livre de colagem, vento 150 graus, 1-0-9. Gente, gente, Plan 3896, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste em Salvador 1020, direto TAP. 1020, na frente TAP, descendo ao 050, Plan 3896. Chame 6311, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Recono 3395, obrigado. Boa. Would you like to clear to cross 117 and 2 at a Sahinga? Yeah. Oceania 6250, livre pouso piso 0, vento 150 graus, 109. Autorizado pouso piso 0, Oceania 6250. Lima Roma, would you like to clear to cross 117 to where is Sahinga? Mais 2714, decolou 58, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Beleza, realizou 360, não vem de aviso, realiza outro. Eu deixei o resultado exato para seguir o November de aviso, aguardando o 36 pouso no fecho. Tempo autorizado, então, prosseguir, está na final, November de aviso, aguardando o prosseguir. Gol 2065, traz cópia. Vamos para a cópia, gol 2065. Gol 2065 autorizado, Guarulhos nível 360, via Pesulo 10, aperta conforme rota do plano. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5460, controle 120, decimal 8. Gente, livre pouso, 90, ali de aviso, obrigado. Pouso 2770, ali mantém o zero. Ali mantém 2770. Pouso 10. Decolagem que está no zero da Elle da Morte, a primeira curva direita, transponder 460 e o controle Salvador 120, decimal 8. 2065, contingimento com jato chama pronto no portão 10. Estamos prontos no portão 10 para puxa estacionamento. Autorizado no portão 10, chama táxi Gol 2065. Autorizado puxa estacionamento, vai chamar para o táxi Gol 2065. Lima, Lima, Vitor, prossegue para a contagem? Ah, está, certo. Ok, Lima, Vitor, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, ok, clear to pop out and still by to enter the 107. Azul 2770, livre decolagem 10, vento 190, imagina 150 graus, 199. Sete livre decolagem, azul 2770. Vitor Delta, please to enter 107 and make a taxi to threshold 17. Line up and wait. Okay, so clear to crossing 107. Ask via taxi Quebec Mike on taxi Lima, call ground 121.1 to make a taxi. November Índia, Vitor Celso 01, autorizado para seguir até o fiscal via Tapá, primeira esquerda. Bem, bom dia. Azul 2770, Vitor 01, controle 1208, bom voo. 08, azul 2770. Salvador, bom dia, o azul 2770. Deixa eu levar a pista. É isso que eu gostaria de funcionar, bom dia. Coroa, coral azul 2770. Canal 250, ingresso em Juliette, portão 02. Juliette 02, obrigado, bom dia. ILS, eu posso estabilizar. Para 2000, autorizado ILS, eu mando estabilizado, então 3896. Controle azul 2714, seria possível voar Elefa ou Barreiras? Tem Barreiras, eu presento. Obrigado, Barreiras. Lima. Lima, Vitor Delta, make a position. Novo voo 2065, solicito autorização de táxi, POB 1170, autonomia 0348, alternado, Galeão. 2065, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio em Índia. Em ponto de espera, chame a torre, 198.95, ajuste no 020. Autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera, pistola 0, o altímetro 1020. Quando lá, torre 1895, vou 2065. Vitor Delta, Bravo Taxi via Manhattan and Taxi India, until the holding point 1810. At the holding point, contact tower 118.95, 218.1020. Controle Salvador, bom dia, 09700, aceita a informação, que é Juliette. 09700, controle Salvador, acione identificação. Oi, Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. Duna, seja cego, ajuste no 020, 09700. Salvador, voo 2065, quanto será o 09? 02065, autorizado alinhar e colapso 0, vento 150 graus, com 99. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, voo 2065. Salvador, é o Azul 2770. Retire Azul 2770. Possibilidade de coordenação para da presente voar direto por cima. Ativo, ativo. 9704, confirma? Afirmativo. Desça para 4010, ajuste no 020, vou e Itapa. Guarda Itapa e desça para 4020. 9704. Bom dia. Você deve falar na Fenway, foi no meu filho? Bom dia. 1065, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, com 2060. 1270, vem Raíra. 270, Raíra, boa. Controle 9604, mantém a restrição do 5.000 ou pode seguir direto para 4.000? Direto 4.000 pés, 9704, número 3 na aproximação. 9704. Tem um EV. 9.6. 3896, complete a aproximação. Chame turno no 8 decimal 95, atento ao tráfego, posição de 11 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés. Watson 44, sobrevoo sobre ocorrência policial. Gente, 1895, ator 8, 3896. O voo 2065, possibilidade de voar ótima? Aguarde coordenação, voo 2065, mantenha a sua de emissão. Excelente, Leda, obrigado. 8x0, porém. 8x0, Leda, Lima, Vitor Leandro, thank you. Torre Salvador, boa tarde, estão 3896, sinal da X-Ray. Nome 3896, boa tarde, livre ponto, pista no 0, ventilou 50 graus com 109. Voos autorizados, estão 3896. Aptitude 360, up to 2000, Alepa, intersection, Lima, Vitor Delta. Voo 630, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, após a decolagem, curva esquerda na saída Buca Transição Aru, rota conforme o plano. Transponder 5473, controle 120, decimal 8. 2000, mantém velocidade, está 9700. Primeira saída Puca, transição Aru, 5473 é o transponder, número 208 é o controle do voo no 630. Voo no 630, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, posição 06. Vai chamar pronto, pushback e acionamento no 630. Paulo Salvador, bom dia, voo na 621. 62, eu não preparo da Eule, de Monte, vai aguardar a cópia. Obrigado, Márcio. Tô 2-1-1, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, tá 3896. Busca 3896, táxi via Alfa Juliette, remota 1-3, no Pote 11. Alfa Juliette, remota 1-3, tá 3896. Controle Salvador, 1094, descida 150, informação Juliette. 1094, desço para o nível 050, pro ando Itap, ajuste no 020, Salvador. Itap, 1020, desce 50, é isso? Afirmativo, direto Itap. Muito obrigado. O 2065, chame sempre o Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, alternado 1395, obrigado. Boa. Boa. Azul 2714, chame sempre Recife em 1-3. Eia, decimal 85, alterna 1-2-5, decimal 4-5. Sabe 5-5-1-1, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360. Precisou 1-0 por base, após conforme o plano. Devolta 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bótica. 5-5-1-1, de controle 1-2-0-8. Bom, nome é 2-1. Meu nome é 21, o cotejamento correto, chama pronto, portal 09. Batalhão de pronto, 62. Gente, o Mike Romeo Alfa, sob condições de visuais 510 via corredores de Salvador. Reporte no através de buraquinho para transferência para Torre Salvador e pouso em animar. Confirme o equipamento. Gente, graças. Sotango Lima, Vitor Delta, chame centro Recife em 1-28, decimal 8, alterno 26, decimal 0. 28-26, lembra o que você. Mike Juliette Romeu tem interferido com as aproximações da pista 1-0 via corredor Bonfim e Vera Cruz. Reporte no. Reporte no corredor Bonfim, ingressando. Reportará ingressando no Bonfim, Mike Juliette Romeu. Pode ver, controle bônus 561. Bônus 561, tinha identificação, desça para o nível 060. O ajuste em Salvador 1020. Direto o Itap, está presente. Ok, vai voar Itap, 060. 9704, desça para 3.000 pés. 2.9704. 3.000 pés, 9704, 1020, não ajuda. 1027. 1094, desça para 4.000 pés, livre da restrição de altitude em Itap. 4.020, livre de restrição em Itap, 1094. 9700, nível leve, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 9700. 9700, informa o tráfego, posição de 12 horas, 7.5 milhas, deslocamento oeste, mantendo 500 pés. Watson 44, não interferirá com sua aproximação, apenas para informação. 7900. informação, chame torre 1 no noite decimal 95. Como recebe o Gladlock? É completo, normal. Mente grata. Afirmar 395, tá 9700. Tá 9704, desce para 2 mil pés, livre LF, aponte estabilizado. Para 2 mil e até que Salvador, Buenas. Com Aquilo, 4207, 7700, Adolfo. 4207, Buenas, desce para 4 mil pés, ajuste 1024, chegada bom. Ok. 4000 com 2024. 1094, desça para 3010, ajuste no 020. Ok, 3010, garazão, 094. Bônus 561, desça para 4010, ajuste no 020. 4010, 561. Azul 2770, está 59 milhas sudeste do VR, Salvador. Submarino nível 1180, serviço radar terminado. Chame Ilhéuzinho 120, décima 1, boa tarde. Ilhéu 201, boa. Passa travada. Bom dia, 9700, ligue pouso pistão 0, vento 150 graus com 11 nós. Pouso autorizado pistão 0 até 9700. Mais uma em 5 ainda da presente. Tente mais filhote com mesmo, frequência livre da presente. Preciso coordenar mais filhote para chamar no torno. 08, autorizado Salvador, Salvador, TGL na pista. 1-0, a 1.500 pés, curva em coordenação com a torre, transponder 0146. O cotejamento correto, confirme novamente, pode ver? Agora. Acionamento está em torno no 895, ajuste no 020. Fizeram um funcionamento aqui, tá? Deixa eu ver o táxi. Controle, mais uma vez, passando para ver de Interlagos. Autorizado, prosseguir. Aprovado, rotatória. Tente, Mike Romeo Alpha. Porte visual. Visual, vai mais Romeo Alpha. ILS 9704. Tente 9704, complete aproximação. Chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Boa. Confirme 18. Decimal 95. 795. Boa tarde, bom dia. Juliette Romeu, reporte visual, então. Reportar visual, Juliette Romeu. 9700, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, tá 9700. Tá, repete o Lisandro, governo 94. Zero, quatro, cheque trem, livre pouso, pistão zero, vento 140 graus, 1-2, né? Sete, nove, sete, zero, quatro. A outra é baixa,